Aí vamos me bicar logo pra dentro. É o seguinte, chegar subindo os guarda, cata gerente, cata os caixa, cata o cofre, morou, mano. Nós sai quente logo nessa porra e já era. Vamos aí, vamos aí. Crime só se deixa uma vez. Tenha certeza, bote fé na ideia. O pilantra me paga o que fez. Me abandonou na fita baleado, com a certeza que eu já era afinado. Eu vi minha casa cair, ser derrubada. Tomei uns tiros de oitão. Vi o que é a pilantragem, o que é traição. Os manos saindo fora na hora. Eu não sei o que dói mais dos dois. Não sei o que irá acontecer depois. Mais uma vez eu tô chegando na emergência. O hospital tá cheio, não tem vagas. Minha ideia é vaga de um monte de polícia à minha volta. Um monte de pergunta, nenhuma resposta. Tô atacado, tô baleado. Ainda tem um polícia cuzão falando que vai me matar. Se ele soubesse o favor que iria me fazer. Naquele momento entre viver ou morrer significa o mesmo. Qual será minha cara? Qual vai ser minha cara? No quarto com escolta, cadeia até umas horas. Pro resto da minha vida é uma cadeira de roda. Fico atacado pensando, quem me deixou falando é inevitável. Falhar no crime é lamentável. É lamentável. Falha no crime é lamentável. Falha no crime é lamentável. Ô, Guru, você sabe onde tá o Félix? Ah, me dá uma saidinha, mas daqui a pouco ele já tá aqui já. Guru, eu tô nervosa. Quando eu fico nervosa assim é porque alguma coisa aconteceu. Você sabe que coração de mãe não se engana, né, Guru? Por outro lado, pensando quem nunca me deixou falando a minha mãe. Nem sabe aonde eu estou, nem sabe como eu estou. Acho que ela ontem nem dormiu, perguntando pra um e pra outro se alguém me viu. Eu em um hospital como indigente, eu dei nome e endereço frios. Como será que a minha família está? Como será que vão me achar? Eu nem imagino. Souberam por alto que o negócio foi feio, que alguma coisa havia acontecido. Queriam detalhes pra saber a real. Corre na banca comprar um jornal. Quando meu irmão viu aquilo, a manchete vinha dizendo que eu havia me fudido. Subiu a neurose. Se minha mãe visse a matéria, ela entrava em choque. Eu estava ali em uma foto inconfundível e clara. Eu deitado na maca, com dreno, com sonda, com soro. Coisa de louco, tava embaçado. Paralisado da cintura pra baixo. Pensei que ia pro saco. Fiquei imaginando um baile lotado. Os manos do zona de ataque parando a apresentação, pedindo um minuto de silêncio pela morte desse irmão. Vários pilantras ficavam quietos um minuto, desejando que eu estivesse queimando no fogo do inferno. Todo suado, assustado, acordei pensativo. Na fita, nos manos, nos tiros que eu havia levado, disparos a queimar roupa. Coisa de louco só vendo. Eu já tava prevendo a minha vida na cadeia desse jeito. Atitude, proceder, conceito eu tenho. Mas ficar preso é maior veneno. Nem tô podendo, essa vida é foda. Dá várias voltas, a cadeira de roda. É um tempo que eu tenho pra refletir, parar de agir, pensar um pouco. Já tive carro, moto e um dinheiro. Hoje eu não tenho um real no bolso. A vida continua, a lei no crime é dura. Coletividade e respeito tem que ser homem. Não quero ter que oferecer uma coroa de flores com o seu nome. Tava lembrando de um fulano que tá louco, se embandeirou. Quem dá um trampo é sossegado, eu dou maior valor. Se iludiu com dinheiro, se iludiu com status. Tudo foi muito rápido, não durou muito, logo foi pro saco. Falhar no crime é lamentável, não passar batido. Quando fica estendido, lembra o porquê. Aquela fita, aquele mano ficou falando, mas não morreu, entendeu? Vigie os seus passos que eu vigio os meus. Se agir errado, você tá ligado. Falhar no crime é lamentável. Falha no crime é lamentável. Falha no crime é lamentável. Não acredito, tão falando em me dar alta. Eu não tô vendo escolta, eu não tô vendo delegado. Parece que é real, eu vou pra minha casa. Que sensação da hora eu tô tendo agora. Detenção, pavilhão, grade, tudo isso esquece. Não fui autuado em flagrante, não assinei 157, tô indo embora. Parece que eu tô sonhando, mas é real. Eu tô bem longe daquele hospital. Já na saída de São Paulo os carros ficam devagar. Entramos numa rua, não tem mais como voltar. Não acredito, parece até que estão me perseguindo. Ideia quente, a civil tá ali na frente. Eles pararam uma perua. Os manos que estão descendo, eu conheço tudo. São os manos da colônia. Tão tudo sendo algemado sem cerimônia. Pensei comigo, passa batido é impossível. Tinha algo de errado, já tava vendo. Me deram alta enganado para esse carro. Olhei pra frente, olhei pro lado. Pensei comigo, fui caguetado. Quando falaram esse é preso, desce. De que jeito eu não ando, deve haver algum engano. Tô vindo do hospital agora. Ideia vem, ideia vai, vai, sai fora. Ainda bem, pela segunda vez, que sensação da hora. Hoje de cadeira de roda, mas tô no mundão. Atitude e disposição, daquele jeito que você está ligado. Se cruza o nosso caminho, é lamentável, fica embaçado. Falhar no crime é lamentável. Falhar no crime é lamentável. Falhar no crime é lamentável. Falhar no crime é lamentável. Falhar no crime é lamentável. Falha, falha, falha, falha, falha, falha, falha, falha.